Konoha. Sempre vai existir um ninja disposto a arriscar sua vida pra defender nossa vila, honrando o legado geração após geração. Assunta a chama da esperança queima no seu coração, pra que a vontade do Funka se apague. Hokage Hashirama não me abandona. Tem um símbolo que representa mais que uma vila. Honra Shami, deixa quem ama. Pra mim é isso que significa ser um ninja. Eu vivo lutando pra alcançar paz. Já não derramamos sangue inocente. Defenderei meu povo, faço o que for preciso pra proteger Konoha. Eu matei meu melhor amigo. Sou o ninja que vou escrever sobre matar os sentimentos só de ouvir meu nome. Minha célula vivendo até os ninjas de Kyoshi. Por isso eles me chamam de Deus Shinobi. Poder aos mortes sob o meu controle. Por isso eles me chamam de Deus Shinobi. Cheguei tão longe de que eu fiz por onde. Por isso eles me chamam de Deus Shinobi. O meu nome é Tobirama, um prodígio do clã Senju. Eles temem a fama. O ninja criador da Ambu. Mato e morro pela minha vila. Eu não vou permitir Konoha sucumbir pra maldição o dia. Só tem um caminho pra paz, as regras devem ser cumpridas. Se ameaçarem minha aldeia, seu clã vai pagar com a vida. E cada ninja estuda uma vida pra tentar aprender um terço do que eu sei. Se equilíbrio, o corpo ressuscita. Foi assim que eu inventei o Edo Tensei. Criador de jutsus, bota mais um pra conta. Dominando a escuridão, criei os clones das sombras. Nesse mundo ninja, o meu surtão é o mais poderoso. E o dia bom é o dia morto. Konoha, sempre vai existir um ninja disposto a arriscar sua vida pra defender nossa vila, honrando o legado geração após geração. Assunta a chama da esperança queima no seu coração, pra que a vontade do fogo nunca se apague. Hokage, luta até não aguentar. Não podemos perder por Konoha, sem deixar se apagar, dispostos a morrer por Konoha. Eu daria minha vida por Konoha. Esse é o meu jeito ninja. Pra que a vontade do fogo nunca se apague. Hokage, sete minutos. Sarutobi, respeita que sempre soube. Caminho de um shinobi sempre é rodeado de montagem. Uma guerra difícil, todos fazem sacrifício. Por conta disso que eu me tornei o terceiro Hokage. Quanto mais antigo, mais sábio. Firme nessa terra como o tronco de um cavalo. Dentro de um pergaminho, irmão, rei macaco. Aprendiz do Deus Shinobi, o sensei dos três senis lendários. Orochimaru, você quer destruir Konoha, mas eu vou pará-lo, vou selá-lo. Sei que cometi meus erros, mas não vou partir arrependido. É por Konoha, então eu morro com um sorriso. Acreditar que um dia as guerras vão acabar e que o mundo vai conhecer a paz. É a vontade do fogo, sempre lutar pra quem chama poder salvar, mesmo que você já não aguente mais. É a vontade do fogo, a chama que ilumina aqueles que não têm esperança e estão prestes a desistir. É a vontade do fogo, a força de vontade que vai te botar de pé quando você cair. É a vontade do fogo. Em Konoha, sempre vai existir um ninja disposto a arriscar sua vida pra defender nossa vila, honrando um legado geração após geração. Sinta a chama da esperança queima no seu coração. Sou nunca se apague. Sem deixar chamar se apagar, dispostos a morrer por Konoha. Eu daria minha vida por Konoha. Esse é o meu jeito ninja. Pra que a vontade do fogo nunca se apague. Hokage. Quem é que observa essa vila? De cima, liderando os ninjas, disposto a dar sua própria vida pra nos proteger igual família. Um dia dia vou ser eu. Pra carregar a vontade do fogo e realizar meu sonho. E um dia vai ter um monumento com meu rosto. Pode me chamar de Dan. Olha essa velocidade. Eu tô tudo no jogo com a metade. Mano, eu sou o God. Eu que mando na cidade. Dança invejoso, só passa vontade. Olha esse símbolo nas minhas costas. Yeah, yeah. Tamo a milhão e a Cristina gosta. Yeah, yeah. Me teleporto pra onde eu quero. Se cê correr é pior, eu te pego. Vai levar rasa em eu pra ficar esperto. Deixa eu te mostrar a roupa que eles me chamam de relâmpago amarelo. Yeah. Teleportando por com nós. Me buscou de fora, sou de dois pontos. Sai da minha frente, tô correndo demais. Ei, Naruto, me respeita porque eu sou seu pai. Yeah. Mas não se sinta sozinho, filho. Fizemos um sacrifício. Mesmo que eu e sua mãe tenhamos morrido, no seu coração nós vamos estar sempre contigo. Aposto que você nunca viu uma força tão grande assim. A mais forte dos três lendários Sanin. Diamante quem combate, tem que respeitar a Godara. Meu nome é Tsunade. Essa vila de cima liderando os ninjas, disposto a dar sua própria vida pra nos proteger igual família. Um dia vou ser eu a carregar a vontade do fogo e realizar meu sonho. E um dia vai ter um monumento com meu rosto. Eu tô carregando a chama. Essa vila incendeia. Konoha me chama. O ninja mais forte da aldeia. É o legado do Hashirama. Nunca baixa minha cabeça. Konoha me chama. O ninja mais forte da aldeia. Então respeito o Hokage. Wow, wow, wow, wow, yeah. Então respeito o Hokage. Wow, wow, wow, wow, yeah. Então respeito o Hokage. Wow, wow, wow, wow, yeah. Então respeito o Hokage. Wow, wow, wow, wow. Então respeito o Hokage. Wow, wow, wow, wow, yeah. Então respeito o Hokage.